Não tenho os dotes poéticos do Sr. General. Está este verso. Eu tive as mesmas, antes da boa noite, eu tive as mesmas dificuldades que o Sr. General na abordagem deste tema, que me parecia um bocado redondo. E tentei manter-me agarrado a ele, às palavras. Eu já começo por agradecer a vossa presença. Ela é o símbolo que o tema interessa e que é oportuno. Queria também agradecer à Universidade do Porto e particularmente aqui ao Dr. Vicente Ferreira da Silva este deslumbramento de fazer parte de um painel deste calibre. Eu não sei como é que as rémoras se sentem. As rémoras são os peixes que acompanham os tubarões. Mas eu sinto mais ou menos como uma rémora ao lado aqui do grande tubarão académico e profissional, que é o Sr. General Lourenço Santos, que é provavelmente, não provavelmente, de certeza, a maior autoridade nacional em matéria de defesa e particularmente em assuntos militares. A minha ligação a este tema não tem nada comparável. Eu estive ligado à defesa e aos temas militares, mas basicamente na vertente das botas no chão, foi praticamente a minha vida. Também é uma perspectiva, e é diferente. Eu queria agradecer então, queria dar os parabéns à Universidade do Porto por ter agendado este tema. A discussão dos assuntos militares ainda não é muito usual no mundo universitário. Por uma espécie de preconceito ideológico, o mundo universitário sobrevoa de muito alto o fenómeno da guerra. Não é assim mesmo? Está apagado? Está. Sobrevoa de muito alto o fenómeno da guerra, porque estes fenómenos parecem estar ligados, são vistos como estando ligados a um passado desagradável, um passado que não nos dá gosto de lembrar. E tendemos a acreditar que são fenómenos que não farão parte de um futuro também em relação ao qual tendemos a acreditar que caminhamos. Mas a verdade é que o fenómeno militar e as guerras são omnipresentes na história do homem. E até há autores que dizem que são provavelmente o maior desafio que se coloca a uma espécie que não tem predadores naturais. A guerra, de facto, é determinante. É determinante na organização social. Foi e é. A guerra ou a sua possibilidade? Foi determinante na organização social, no desenvolvimento do próprio Estado, na economia, e, enfim, em quase todos os setores nos quais nós nos podemos reconhecer. De facto, hoje, os assuntos militares estão ligados a quase todas as atividades. É também determinante a guerra na evolução da própria história. E não é preciso vir a Marx, mesmo que não se aceite a teoria marxista, da guerra ou da violência como parteira da história, mesmo que não se aceite integralmente, de facto a violência tem desempenhado um papel determinante no modo como a história evolui e no modo como ela passa às encruzilhadas. A guerra é também muito importante no modo como agimos, como falamos e como vemos o mundo. À nossa volta, sem que nós nos demos conta, florescem os objetos, os métodos e as linguagens ligadas à violência organizada. Eu podia estar aqui uma noite inteira a referi-las. Posso falar, por exemplo, da internet. A internet nasceu como produto lateral num projeto militar americano. Podia falar dos sistemas de informação geográfica. Podia falar da investigação operacional, que é um ramo da matemática que hoje é autónomo e tem a sua validade. Podia falar dos GPS, dos programas espaciais, inclusive de conceitos ligados à administração, como logística, staff, linha, etc. Na linguagem do dia-a-dia, a terminologia militar está omnipresente, sem que nós, muitas vezes, nos demos conta dela. E utilizámo-la de forma corriqueira e, obviamente, não temos, muitas vezes, em conta de onde é que ela vem. Mas ela nasceu, muita dela nasceu nesta vertente militar. Mas é na linguagem politicamente correta, dita politicamente correta, que a organização militar pede messas e reclama brios. Aqui está o extrato do Memorando de Operações, que é um documento iniciador de uma operação militar. Enfim, para a maior parte das pessoas, isto é uma linguagem cabalística, mas para militares, que estamos aqui na assistência, o que está aqui é perfeitamente claro, é uma coisa que instantaneamente percebem. Têm uma ideia imediata da ideia a que se refere isto e da realidade que está subjacente. A linguagem militar apoia-se muito em eufemismos, especialmente nas ordens escritas, eufemismos e abreviaturas. Isto é importante, como vamos ver à frente. Mas, de modo geral, podemos dizer que nas ordens de operações, por exemplo, não se mata, neutraliza-se. Nas ordens de operações, desencadear, por exemplo, tentar destruir o máximo número possível de pessoas e equipamentos, fazendo desabar sobre elas, centenas de granadas, de morteiros, de obuses, de peças, bombas de aviação, designa-se por coisas como preparação, barragem, interdição, contrabateria, etc. Também não há mortes, há apenas baixas. E há os danos colaterais, quando se causa prejuízos que não estavam pensados. Bem, muita gente dirá que isto é mera hipocrisia. É apenas uma tentativa de escamotear a face negra da guerra. Eu não penso seja assim, acho que é muito mais complexo do que isso. E iria começar por fazer-vos notar que há um paralelismo estranho entre as linguagens utilizadas por organizações autoritárias e por vezes totalitárias e a organização militar quando executa a sua função cerne, que é a guerra. Nós usamos as palavras para designar ideias. Ideias que, por sua vez, se podem referir à realidade, a coisas, ou às relações entre coisas. Por exemplo, a palavra cadeira é o símbolo em português para a ideia de cadeira. Mas a ideia de cadeira não é a cadeira. A cadeira é o objeto real, no qual eu me posso sentar, no qual posso ver, posso tocar, posso tropeçar nele, posso cair dele. Portanto, há aqui uma relação entre a palavra, que é o símbolo, é uma espécie de nota, a moeda, com a qual eu transaciono uma ideia, um valor, que é a cadeira. E, portanto, isto diz-nos que é a realidade que faz nascer as palavras. As palavras abraçam a realidade e nascem dela. Por exemplo, a palavra neve é uma palavra que em português basta para designar um estado peculiar da água. A nós basta-nos, a nossa realidade basta-nos esta palavra. Mas os esquimós, que vivem numa realidade com muita neve, precisam de 6 palavras para designar esta realidade. Para eles são realidades diferentes. Os diferentes tipos de neve que nós temos um qualificativo, ou a neve molhada, ou a neve seca, ou a neve em pó, os esquimós têm 6 palavras, quer dizer que para eles são 6 realidades diferentes. Portanto, as palavras nascem também da realidade, mas também da modo como nós vemos a realidade. Agora, noutra vertente, as palavras são polissémicas, que têm múltiplos sentidos. E não são neutras quando se propaga uma mensagem. As palavras interferem na mensagem, moldam a mensagem. Por exemplo, nos tempos áureos do golpe de Estado bolchevique, chegou a haver teóricos marxistas que entendiam a língua russa como um instrumento de opressão burguês e preconizavam a mudança da língua. Ou seja, a língua era um instrumento de opressão. Não foram por aí. Mas, e como iremos ver, esta sugestão de que a manipulação das palavras pode alterar o modo como nós pensamos a realidade, ficou. Numa ficção muito conhecida, 1984, George Orwell cunhou a expressão, descreve a expressão da nova língua, Newspeak, no original. A nova língua é a língua imposta pelo Estado totalitário no qual decorre a trama, o enredo do livro. E esta nova língua tem 2 finalidades principais. A primeira é propiciar um meio de expressão para a ideologia, para o modo de ver o mundo próprio da ideologia dominante, aquilo que chamou o socialismo inglês, em nova língua o Socing. E o outro, a outra finalidade da nova língua é impossibilitar a expressão, ou seja, cortar palavras, acabar com elas, para impossibilitar pensar determinadas coisas. O racional disto é o seguinte: se eu não tenho palavras, não posso formular ideias. Ou seja, se eu não posso dizer, se eu não tenho uma palavra, não posso pensar uma ideia e logo essa ideia não tem uma correspondência real. O que não pode ser dito, não pode ser pensado. E o que não pode ser pensado, não existe. Esta é a ideia da nova língua. A nova língua tinha também, e agora faço o flashback por isso atrás, a nova língua era muito caracterizada também pelo uso de abreviaturas e eufemismos. Por exemplo, a própria expressão do socialismo inglês chamava-se nova língua Socing. O Ministério da Guerra, naquele Estado totalitário, era o Minipax. Ou seja, era uma abreviatura do Ministério da Paz. Portanto, há aqui um eufemismo e há aqui uma abreviatura. Uma das características, por exemplo, uma palavra da nova língua era a palavra bom pensar. A palavra bom pensar significa pensar segundo a ortodoxia, segundo a ideologia dominante. E todas as outras ideias, por mais complexas, por mais diferentes que fossem desta ideia dominante, eram catalogadas na caixinha do mal pensar. Ou seja, temos a palavra bom pensar, que é pensar como deve ser. E temos a palavra mal pensar, que engloba todas as outras ideias. Ora, quando nós metemos todas as outras ideias dentro daquela caixa do mal pensar, as diferenças entre elas esbatem-se. E aos poucos elas vão deixando de ser pensáveis. Isto é como os deuses de uma religião. Se eu digo que o meu é o verdadeiro Deus, e coloco o Buda, o Júpiter, o Alá, o Iemanjá, todos na mesma saca, quer dizer que as diferenças entre eles não são relevantes. A prazo, voltando ao mal pensar, a prazo estas ideias deixam de ser pensáveis. E por isso o mal pensar também acaba, a palavra acaba-se. Na última revisão da nova língua, teria que ser feita mais tarde, só existirá a palavra pensar, que é pensar bem, pensar segundo a ortodoxia. Portanto, esta é a ideia da nova língua. Em resumo, o que eu pretendo dizer com isto é que, controlando a linguagem, controla-se as ideias. E, controlando as ideias, controla-se, de certa forma, o mundo e a realidade. Isto é ficção literária, mas, no século XX, as grandes ideologias totalitárias do século XX levaram isto a praticaram isto, ou seja, aplicaram deliberadamente este tipo de conceitos. Por exemplo, a ideologia nacional-socialista chamou ao extermínio dos judeus solução final do problema judaico. Era assim que o assunto era designado nos documentos e nas conversas que havia entre os líderes. Solução final do problema judaico. Isto é um eufemismo. A palavra era outra. No outro lado do espelho, na ideologia comunista soviética, tentou apropriar-se durante muito tempo da palavra democracia. Quando existiam duas Alemanhas, se repararem bem, a única Alemanha que não era democrática era justamente a que tinha o nome República Democrática Alemã. O mesmo se passa com a Coreia. A Coreia do Norte, que não é democrática segundo os nossos padrões, segundo os padrões da ciência política, é justamente aquela que tem no nome República Democrática da Coreia do Norte. Portanto, isto é uma tentativa de apropriação da palavra para que a palavra passe a significar outra coisa que não aquilo que significa. Bem, no nosso tempo, no tempo que vai correndo, neste choque de civilizações de que falava Samuel Huntington aqui há uns 15 anos atrás, os ideólogos islamistas, e eu utilizo aqui a expressão islamismo como na sua acepção de ideologia totalitária, os ideólogos islamistas levaram a utilização da nova língua a um grau superior de sofisticação. Se repararmos, o Irão, que é um dos estados revolucionários e a versão xiita do islamismo, quando designa, por exemplo, Israel, nunca utiliza o nome Israel. Utiliza eufemismos como regime sionista, entidade sionista, Satã, cancro. Ora, este mecanismo já nós vimos qual é. Ou seja, a palavra Israel não existe, a ideia de Israel deixa de ser pensável como Estado e no prazo, no futuro, com pensamento mágico, a realidade própria Israel se esbaterá. Portanto, é este mecanismo de negação das palavras e da realidade das ideias que faz com que o Irão não utilize a expressão Israel. Nunca a utilizou nem nunca a utilizará. E quando digo o Irão, digo também os grupos ligados ao Irão. Há uma palavra, por exemplo, a palavra islamofobia, que entrou no léxico político, generalizado, hoje em dia é utilizada, enfim, de uma forma perfeitamente generalizada, ainda em documentos da ONU. E esta palavra foi criada pelos ayatolas do Irão e destinava-se expressamente a impedir a crítica, ou seja, a inibir a crítica, a condicionar a crítica, a impedir que fossem feitas críticas àquela ideologia, condicionando, portanto, a liberdade de expressão das outras pessoas. Ou então, já a nível de eufemismo, a própria designação de mártir. Mártir é um eufemismo para bombista suicida. Bom, e quando entramos aqui nos eufemismos, verificaremos que nas nossas próprias democracias liberais este mecanismo está em funcionamento, ou seja, naquilo que se signa por linguagem politicamente correta. A linguagem politicamente correta é um conjunto de eufemismos que têm como finalidade marginalizar certas palavras, certas ideias e certos comportamentos considerados como incorretos. Alguns destes eufemismos, e são centenas, são inócuos, dão para rir, esta coisa das canções, do Tereu para o Gato. Mas, por exemplo, este eufemismo do negro como afro-americano ou africano. Aqui há uns 2 anos, houve um moçambicano de raça branca, que foi para os Estados Unidos e se naturalizou americano. E, num questionário na sua universidade, declarou que era afro-americano. De facto, ele era afro-americano. Nasceu em África. Agora era americano e lá era afro-americano. Pois teve imensos problemas. Foi suspenso da universidade, foi perseguido em termos judiciais e não sei como é que o caso ficou resolvido, mas houve um conjunto de ativistas da universidade que consideraram que isto era politicamente incorreto e a vida dele, ele viu-se em grandes dificuldades. Foi suspenso, teve um ano de suspenso e teve que ir para o tribunal para fazer valer os seus direitos, como convém. Ou seja, estes eufemismos acabam por ter impactos importantes na vida das pessoas. As pessoas não podem dizer o que querem, não podem dizer qual é a sua realidade. Ela é imposta, portanto, há aqui um condicionamento. Isto passa às nossas sociedades livres. Portanto, como veem, estamos naquilo que se chama não estamos no estado totalitário da Oceania, mas para lá caminhamos. Ou seja, o politicamente correto é uma forma de linguagem totalitária. Podemos ver aqui, por exemplo, a guerra ao extremismo islâmico, que no tempo da administração Bush se chamou erradamente, na minha opinião, guerra ao terror, e agora chama-se outra coisa. Portanto, agora já nem é guerra ao terror, que era uma definição errada, mas agora passou a ser Contingency Overseas Operations. O atentado terrorista, agora a nova nomenclatura, é um man-made disaster. Portanto, se vocês se lembram do primeiro slide que estava ali, exatamente, as palavras interessam. E há uma política da administração americana para o uso das palavras, porque as palavras interessam, as palavras modelam a realidade. Bem, isto faz referência a uma ideia de Marcuse, de que a liberdade de expressão é ela própria repressiva e, por isso, deve ser reprimida. Isto é uma ideia paradoxal de Marcuse, mas, por visto, está em funções. Ou seja, a liberdade de expressão reprime determinados grupos, por isso deve ser reprimida. Bem, o que ficou aqui, mais ou menos explícito, é que a manipulação das palavras é típica de organizações que têm um genótipo autoritário ou até totalitário e visa o controlo pela uniformização da expressão individual. Isto não é necessariamente mau ou bom de per si. Atenção, quando uma organização tenta controlar os seus membros, isto não é necessariamente mau, isto é como uma arma. Uma arma pode ser boa, pode proteger uma vida, ou pode ser má, entre aspas, em termos morais, pode tirar uma vida. Portanto, o controlo não é necessariamente mau. Por exemplo, no lado mau, podemos dizer que este enquadramento burocrático e autoritário e a manipulação de palavras por estas organizações leva as pessoas muitas vezes a praticar atos que de outro modo não praticariam. Há uma filósofa que já morreu, exatamente. Há uma filósofa judia americana, que é de origem alemã, que é Hannah Arendt, muitos de vocês conhecem, e que tem uma obra vasta sobre o totalitarismo. E que escreveu uma obra sobre Eichmann. Eichmann era o coordenador da Solução Final. E ela, nessa obra ela cunhou a expressão a banalidade do mal. E ela descreve, o que ela diz é que o mal não tem que ser necessariamente a autoria de indivíduos façanhudos, com cara patibular, com hálito a cebola e a arrotar a pepino. Não tem que ser indivíduos destes. O mal é provocado, ou seja, pessoas normais, pessoas que vão à missa, pessoas que têm gatos, pessoas que levam as crianças à escola, pessoas que tratam as suas rosas, quando enquadradas em organizações e narrativas que as compelem, que as responsabilizam e que as deslegitimam, essas pessoas são capazes de fazer coisas, são levadas a fazer coisas que contraria a sua consciência e até os seus interditos morais. Em 1960, ou na década de 60, na Universidade de Yale, foi feita uma experiência, a chamada Migrant Experience, com estudantes universitários, portanto, pessoas com um condicionamento cultural elevado. E nessa experiência, os dados finais da experiência demonstrou que mais de 60% dos indivíduos, portanto, indivíduos já com um determinado condicionamento cultural de base, eram levados pela narrativa e pelo enquadramento a fazer coisas que recusavam liminarmente. Como indivíduos. O que quer dizer que nós estamos aqui não sei quantas pessoas, mas especialmente a maior parte de nós seria levada a fazer este tipo de coisas. E somos todas boas pessoas. Eu, por exemplo, sou boa pessoa. Eu vivo no meio rural, e eu já vos dizer porque é que estou a dizer isto. Eu vivo no meio rural. Na minha zona, as pessoas lhe oferecem galinhas e coelhos. E eu, apesar de ter andado aqui nas operações especiais, nos comandos, nos paraquedistas, eu sou absolutamente incapaz de matar um animal destes. Não consigo matá-lo. Ou seja, não, é uma coisa que me desagrada, que me constrange, que não gosto de fazer. Não gosto de ir à caça, não gosto de nada disto. De maneira que é a minha, é uma vizinha que lá tenho que mata os animais, né, que faz de verdugo. Este senhor que está aqui, se repararem, tem nas mãos e na boca partes de uma galinha. Ou seja, parece cartesianamente evidente que acaba de matar uma galinha adentada. Dir-se-á que este indivíduo é um bruto. Ou seja, é um indivíduo, um sádico, um indivíduo imbecilizado pela violência gratuita. Pois é, mas este sou eu. Este sou eu. E digo-vos que quando fiz isto, filo com a maior das tranquilidades. Ou seja, fui comprar uma colher de açúcar no café. Porquê? Porque estava integrado dentro de uma organização, de uma estrutura, que me compelia a fazê-lo, que me legitimava. E por isso eu, que sou incapaz de matar um coelho ou uma galinha, fiz isto com a maior das tranquilidades. E fiz isto e faria muitas coisas mais. Portanto, eu sou uma pessoa normal, sou daqueles 60% que seria capaz de fazer coisas absolutamente tenebrosas desde que integrado numa organização. Bom, este caso é um caso anedótico. Mas é um caso anedótico, mas é o mesmo mecanismo que está presente, é o mesmo mecanismo que determina o kamikaze ou o bombista suicida. Ou seja, indivíduos normais, que enquadrados numa ideologia, numa narrativa, numa organização, numa linguagem, fazem coisas que de outro modo nunca fariam. Isto usa ao princípio de que os exércitos, neste caso era o exército, eu estava no exército espanhol, estava a fazer um curso, os exércitos, sejam eles ditaduras ou democracias, são sempre organizações que coagem. Portanto, são organizações que coagem os seus membros. E quando em operações, portanto, são organizações autoritárias, por natureza, e quando em operações, portanto, quando em guerra, são organizações totalitárias. Procuram controlar ao milímetro tudo aquilo que fazem, que pensam, ou que dizem os seus membros. Isto não é feito por perversidade gratuita, ou seja, eles não fazem isto por perversidade, mas por necessidade. É que a uniformização de procedimentos, de linguagens, leva à coesão dos grupos. E a coesão dos grupos é aquele sentimento de que estamos todos juntos, que é um sentimento que combate o medo e que nos reconforta. E só assim as organizações militares podem combater com eficácia. Não há outra forma. Porquê? Porque tem de fazer com que pessoas normais, pessoas que são desde a infância condicionadas a catalogar como reprováveis ou assustadoras determinadas ações, como por exemplo matar pessoas ou arriscar-se a morrer, as façam naquele momento. De outro modo, as pessoas não as fariam. Este estudo que eu referi em Yale demonstra que só 2% de pessoas fariam isto. 2%. O que quer dizer que nas pessoas que estamos aqui todos, se calhar só uma pessoa de nós faria isto. Só uma pessoa de nós seria capaz de se opor, nós todos estamos aqui, e eu não sou um deles, seria capaz de se opor a este tipo de situações. Aliás, quero dizer que só 1%, só uma pessoa aqui seria capaz de matar alguém assim, a frio. Se não estivesse integrada numa organização. Agora, se as guerras vão continuar a acontecer, e eu sou da opinião que vão, acho que elas fazem parte da natureza do homem, embora haja quem pense que não é assim, mas eu sou da opinião que sim, que as guerras vão continuar a acontecer, então isto tem que continuar a fazer-se, ou seja, estas organizações têm que continuar a existir, estas linguagens têm que continuar a fazer-se, porque elas são benéficas para o soldado, para o homem que está lá no campo, no campo de batalha. Estas linguagens restritivas filtram a realidade, polarizam a realidade e ajudam, ordenam o fluxo de sensações que chega ao militar e organizam-lhe o caos, aquele caos letal do campo de batalha, organizam-lhe num conjunto de rótulos, ele diz que isto é uma barragem ou que é um fogo de interdição. Todo aquele caos letal, aquele caos mortífero, aquele fogo e aquela metralha a cair em cima, ele organiza-lhe aquilo em rótulos ao qual ele está apto a responder. E tudo aquilo que não interessa é filtrado. Exatamente como funciona a polarização do mundo eletromagnético. Ou seja, as frequências que interessam, percebem-se. As que não interessam não existem, desaparecem, estão apagadas. Isto é benéfico para o soldado. Só assim ele consegue manter, desde logo, dominar o medo e manter a sanidade mental num meio ambiente que o quer objetivamente matar. Literalmente matar. Ou seja, este distanciamento que esta linguagem permite adquirir é mutatis mutandis, muito parecida com o distanciamento que os médicos têm de ter relativamente à dor alheia. Portanto, os médicos, na sua função, têm de criar um distanciamento relativamente à dor humana, porque senão não conseguiam, durante muito tempo, manter as suas funções. Então, me acabei. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.